A ilha familiar esconde um segredo que o jornalista desacreditado investiga. Uma jovem e violenta hacker aponta o dedo e juntos descobrem mais do que você imagina. Sejam todos muito bem-vindos ao LivroCast 21. Meu nome é Marcelo Zaniolo e eu espero que a Lisbeth Salander não esteja mexendo no meu computador. Eu sou o Diego Locou e dei apelido para metade dos personagens do livro. Eu sou o Juliano D'Angelo e o único dragão que eu pegava era o das costas da Lisbeth. Uou! Se ela deixasse, né? Mas tudo bem. É, eu acho que não ia agradar muito não, mas vai saber. Se o Mikael pegou, né, cara? Sei lá. É, ele é um gordinho simpático, isso nós temos em comum. E somos nós que vamos acompanhar você por essa viagem ao mundo da literatura. Hoje falaremos do best-seller internacional e do primeiro livro da trilogia Milênio, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, do autor sueco Stieg Larsson. Estamos aqui com um ilustre convidado, Juliano D'Angelo. Seja muito bem-vindo ao LivroCast e nos conte aí, pra quem não te conhece, né, quem é você? Ah, valeu, cara. Obrigado pelo convite, Marcelo, Diego. Eu sou o Juliano e as pessoas têm essa mania esquisita de ficar me chamando para gravar podcast, aí eu venho, né? Eu moro no Rio de Janeiro e participo do Rapadura Cast e lavo, passo, cozinho e costuro. Tá certo, bem-vindo, cara. Link do Rapadura Cast aqui embaixo na postagem. Então hoje falaremos de quem foi Stieg Larsson, de onde veio a ideia dele em escrever essa série, sobre o que ela trata, lógico, né? Personagens, enredos, filmes e muito mais. Logo depois da leitura de comentários e de e-mails. Começando a leitura de comentários aqui então, Diego, eu queria agradecer a Geisa Castro de Souza pela série de e-mails e comentários que ela vem deixando pra gente aqui. Ao menos parece que ela descobriu o LivroCast há pouco tempo, então ela vem comentando praticamente cast a cast no feedback bem pontual e bem interessante. Pra não ficar chato e ler todos os e-mails, né, que é algo mais pra gente mesmo que produz, que edita, que grava, vou só ressaltar alguns pontos que eu acho que são os principais, pode ser? Tranquilo. Vamos lá então. No cast 12 sobre o Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros, ela escreveu o seguinte: adorei a música Bodies do Drowning Pool no final do cast. Consegui ter a visão cinematográfica do Lincoln derrubando todos os corpos dos vampiros no chão com a machadinha e saindo com um rastro de corpos atrás à noite por uma estrada mal calçada como era antigamente. Sensacional. Vou ficar pobre com tantos livros que agora estou querendo ler. Maratona de LivroCast pode me deixar pobre em breve. É, gente, a gente colocou essa música no final justamente por causa dessa comparação dos corpos caindo no chão, né? Então, acho que atendeu aí a nossa expectativa. E, lógico, se você vai ficar pobre aí com o LivroCast, que compre todos os livros com a gente na Saraiva, né? E que bom que ela viu o cast até o final, né, Diego? Com certeza. Aguentou a gente por um programa inteiro. Alguns programas inteiros, né? Com certeza. Ao menos é o que parece. Outro comentário interessante que ela deixou também, que eu acho mais acunho informativo, né, pra quem gostou do cast, o cast 06, A Estrada da Noite, um livro aí do Joey Hill, ela colocou alguns links interessantes de um outro podcast que eu gosto muito. Acho que tu conhece também, Escriba Café, Diego, não conhece? Conheço sim, inclusive assino ele no iTunes. Então ela coloca um link para Sobrenatural, que é um cast específico sobre esse tema, A Mansão Winchester, que também é bastante interessante, que foi comentado no cast, e por fim, O Vicariato de Borley. Então três links aqui abaixo na postagem. Não, Marcela, ela comentou também no cast 2 sobre o Afeganistão de Khaled Hosseini. Ele disse que ficou muito feliz ao saber que o Caçador de Pipas também tem audiolivro, que ajuda bastante pra ela, pois ela tem pouco tempo pra ler. E foi assim que ela conseguiu reler O Hobbit, graças ao Caio Fuzzi, não sei. Esse é o projeto com o blog altashistorias.blogspot.com.br, onde tem tido o trabalho de criar audiolivros para as pessoas que, assim como ela, tem pouco tempo pra ler. E ela acha também que dá um bom assunto a gente falar sobre audiolivros aí. O que você acha, Marcelo? É, provavelmente falaremos ainda esse ano, né? Um tema que bastante gente tem pedido já em vários casts. Então fica anotado aí, com certeza rolará. Só não sei o com certeza, né? Pra fechar a participação da Geisa, que comentou também no cast 1-2, comentou também no cast Branca dos Mortos e os 7 Zumbis e vários outros casts, um que tem muito a calhar pelo último cast, né, o Hobbit, que a gente tratou no cast 20, foi um comentário que ela deixou dizendo o seguinte: o nome do livro do cachorro, o qual também li, que foi falado pelo Ramon, se não me engano, chama-se Hoverandom. Então, pra quem não conhecia esse livro do Tolkien, um livro que não fala da Terra-média, está aí o título. Que fala sobre as aventuras do cãozinho Hover, né? Segundo a Geisa, foi um livro que o Tolkien escreveu para o filho dele, que tinha perdido um cachorrinho de chumbo. Então fica aí o registro. E quem também deixou um comentário bem bacana foi a Karina Meirelles. Ela diz o seguinte: olá, muitos livrocasts depois, risos. Gostaria de parabenizar o Marcelo e o Diego pela fusão com o site Locotopia. Foi muito bom para o crescimento do cast. Acompanho o livrocast desde o início e percebo como cresceu a ideia, o conteúdo, a edição. E parabéns pela edição, tá massa mesmo. E para mim é o melhor cast de literatura que eu conheço e recomendo. Quando estava na universidade, tinha uma amiga cega em minha sala. A gente revezava para gravar os livros para ela. Logo comecei a pesquisar sobre audiobooks e encontrei muito poucos. Então gostaria de pedir também um cast sobre a ideia audiobook. Aí então, Marcelo, mais uma pessoa pedindo um cast sobre audiobooks. Nos últimos casts, o que mais me chamou a atenção foi o sobre o livro do Yabu, Branca dos Mortos e os Sete Zumbis, que a não ser no Jovem Nerd, não tinha visto cast sobre a obra ainda. E concordo com vocês, é uma leitura muito boa e cheia de surpresas. E o de Kafka, que adorei mesmo, o conteúdo do cast passou das linhas escritas para as intenções das entrelinhas. Continue assim, a ouvinte agradece. Então mais uma pedindo aí um audiobook, né, um tema que eu acho bacana, como já comentamos, elogiando livros que a gente gostou muito de gravar e de ler, né, Diego? Posso falar por nós dois, eu acho? Sim, dois livros que eu gostei bastante. E muito obrigado por desde sempre estar comentando com a gente, desde sempre estar aí ouvindo o Livrocast. É muito bom ter ouvintes como vocês. Marcelo, sabe por que eu acho que a gente pode não ter gravado ainda sobre audiobook? Por quê, cara? Porque a gente tá sempre ocupado com o livro na mão, lendo, pô. É verdade. Mas eu vou ser sincero, aproveitando aqui que a gente tá falando sobre isso, eu tenho pensado muito em começar a baixar audiobooks, viu? Ah, enfim, comprar na loja do Paulo Coelho. Mas sério, cara, ia ajudar muito nossa vida. Não que a gente não goste de ler e tal, mas nessa vida corrida, com certeza ajudaria. Já pensou, cara, tu caminhando e ouvindo, tu dirigindo e ouvindo, enfim? Cara, eu não caminho e eu não dirijo. Próxima. E outro que escreveu pra gente, um e-mail bem bacana aqui, Diego, depois de uma série de tweets e também interessantes no Twitter, né, logicamente, foi o Paulo Ricardo de Souza, também conhecido como @dragãozumbi no Twitter, de Rondonópolis, Mato Grosso. Ele disse então o seguinte: conheci o Livrocast há pouco tempo e já baixei quase todos os posts, menos aquele sobre a saga Crepúsculo. Ouço no caminho do trabalho. Primeiramente, devo ressaltar que gosto muito do breve levantamento histórico que você faz sobre o tema da obra e sobre o autor. Geralmente não gosto de leitura de e-mail em podcast, mas no Livrocast essa parte ficou boa e flui naturalmente, ao contrário de outros que são tediosos. Um detalhe que passa despercebido por muitos é o quão informativo que podcasts assim possuem, pois nesse lapso mental que a sociedade contemporânea vive, o interesse por mídias de conteúdo de qualidade e relevância só diminui, o que ressalta a importância do trabalho de vocês. Só alcançaremos uma sociedade justa e livre de corrupção consumindo conteúdo relevante e assim aumentando o poder perceptivo de nossas mentes. Se possível, pesquise a pronúncia correta de termos apresentados, pois isso ajudaria muito a nós, meros leitores, a falar corretamente. Termino com uma citação de Confúcio, um grande filósofo. Que, como todo grande filósofo, deixou as pessoas confúcias, né? Tava esperando pra essa piada. Abre aspas. Ouvir ou ler sem refletir é uma ocupação inútil. Então, Paulo, muito obrigado, primeiramente, pelos tweets que você deu pra gente, né? Divulgando o Livrocast em sua rede social. Muito obrigado a mais pessoas que fazem isso. Não vale a pena citar todos os nomes aqui, porque é muita gente. O Livrocast só cresce assim. E a gente fica cada vez mais motivado a gravar. Interessante, cara, a análise que tu fez da questão de conteúdo, as pessoas alienadas aí que não correm atrás de informação. Então, pô, muito obrigado por colocar a gente como uma salvação pra isso, uma espécie de salvação, né? Será que eu posso dizer assim? Volte mais vezes, comente mais vezes e espero que tu continue prestigiando nosso trabalho. Então, Marcelo, eu não sei se ouvir ou ler sem refletir é uma ocupação inútil, pois os vampiros passam séculos lendo e eles não refletem, né? Ai, caralho. Depende, cara. Tem uns que brilham, inclusive. E o Pedro Silva Lima, de 19 anos, estudante de engenharia, São Paulo, parabéns pra ele que botou a descrição completa. Que também é ouvinte bastante antigo do cast aqui. Comentou o seguinte no Livrocast número 20, O Hobbit. Fala galera do Livrocast, gostaria de parabenizá-los pelo trabalho, cuja qualidade cresce a olhos vistos a cada episódio. Quanto a O Hobbit, li o livro este ano, 2012, né? Quer dizer, na verdade ano passado já, e foi o primeiro que li do Tolkien, especialmente para ver o filme e poder compará-lo com a obra original. Gostei muito do cast e confesso que às vezes me senti um pouco como o Diego, como eu. Não, como eu não, ninguém importa. Que papo estranho é esse, pô? Pois achei o andamento da história lento e sonolento em algumas partes. A verdade é que esperava mais do livro quando li, mas também entendi que se tratava de um novo gênero e que a obra foi marcante para a época em que foi lançada. Isso achei incrível, reconheço a importância do Tolkien por criar toda essa mitologia fantástica, mas, particularmente, a narrativa do Hobbit não foi minha preferida, apesar da história ser uma bela aventura e o universo ser extremamente fascinante. Quanto ao filme, vi semana passada e gostei bastante, achei uma adaptação honesta e me surpreendeu positivamente. Estava com o pé atrás por causa da duração e do fato de estar dividido em três partes, mas acabei vendo um show realçado pelo 3D e o HFR, que é essa nova tecnologia que é de 48 frames por segundo, né? Gostei mais do filme até do que do livro, pois como dito no cast, ele detalha e esclarece mais algumas partes, como as saídas de Gandalf. Para mim, matou a saudade do universo Senhor dos Anéis. Bom, é isso aí, novamente meus parabéns e um feliz 2013 para todo mundo aí, galera. Continue com o trabalho fantástico. Aproveitando aqui o gancho que o Pedro deixou, feliz 2013 a todo mundo que comenta, que ouve a gente aqui. E Pedro, obrigado pelo comentário. Acho que todo mundo que leu recentemente o Hobbit acabou concordando um pouco com o Diego na questão da descrição e tudo mais, mas é apenas uma opinião, não tira o mérito do autor, não tira o mérito da criatividade dele, do pioneirismo que ele teve também, né? E de toda a influência que o Hobbit veio a ter todos esses anos. Todo mundo acho que não, porque tava dividido o cast, né? Mas ficou bem claro que teus pontos eram pontos em comum. Todo mundo sabia que era bem descritivo. Podia gostar de textos descritivos, mas todo mundo sabia que tinha um cunho mais descritivo na obra, né? Não foi nada que só tu viu, sabe? Sim, sim. Mas mais uma vez, obrigado pelo comentário e volte mais vezes. Posso chamar o último e-mail? O último comentário? Pode. A Fernanda Nakamura, que já comentou outras vezes aqui no Livrocast também, deixou o seguinte comentário. Entendo os comentários sobre a lentidão que gera a narrativa do Tolkien. Mais uma que enxerga os pontos que tu ressaltou, Diego. E com certeza inflando mais um pouquinho meu ego, né? Mas tudo bem. Exibido. Mas é mesmo uma questão de gosto, já que a parte das descrições é justamente a que eu mais gosto. Só queria parabenizar pela crítica do Diego equilibrada, bem-humorada e respeitosa com os fãs. E acrescentando, Tolkien já tinha escrito muita coisa sobre o universo da Terra-média e a própria língua élfica antes do Hobbit, por isso tantas referências e o motivo de tudo parecer tão completo. Como a gente acabou comentando, talvez por cima, no Livrocast 20. E sobre o livro, que é o tema do cast de hoje, né? Os Homens que Não Amavam as Mulheres, ela deixa um pequeno comentário também que vale a pena ser lido. Livro excelente. Já deixando então aí o gancho pra gente começar o cast de hoje, né? Então, muito obrigado, Fernando, por ter nos ajudado aí a ter um roteiro cíclico. Então, quem quiser comentar, que nem essas pessoas muito importantes e queridas e amadas e que terão um maravilhoso 2013 pela frente, é só ir no Twitter, @Livrocast, ou no Twitter, @Locotopia. Também tem os contatos no Facebook, www.facebook.com/Livrocast ou /Locotopia. Lembrando que Locotopia é com a letra K. Ou ainda pelo e-mail livrocast@locotopia.com.br. E quem ainda não comprou nossas canecas do Livrocast e do Locotopia, não deixe de acessar loja.locotopia.com.br. Quantas do Livrocast já foram, Marcelo? Foram 10? 12? Perdi a conta, cara. Perdeu as contas já? Então, se você ainda não tem, dá uma passadinha lá na loja e deixa a gente feliz. São modelos bem legais e bem em conta. Tem algumas canecas que estão em promoção lá. Por enquanto é tudo 25. Daqui a pouco, alguns modelos vão aumentar. Então, chega de comentários, jabá e contatos por hoje, Diego. Vamos ao Livrocast 21, Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Thank you. Stieg Larsson nasceu em 1954 na Suécia. E na época, quando ele nasceu, os pais dele não tinham condições de manter ele, de alimentar, de dar roupas, enfim. E por isso, o menino, o bebê Larsson, foi criado por seus avós em um pequeno vilarejo no norte da Suécia. Então, como o Marcelo falou, ele foi criado pelos seus avós e o seu avô, o Severin Bostrom, serviu de modelo para o jovem Stieg. E não o seu pai biológico, né, como se tem geralmente nas famílias. E ele acabou tendo pouco contato com seu pai. O Severin, o seu avô então, era antifascista e pelos seus ideais ele acabou sendo preso num campo de trabalho naquela época. E como se deve imaginar então, Diego, esse fato que ocorreu na vida do avô, do Stieg Larsson, foi algo que muito marcou a vida do próprio Larsson, algo que ele levou pra frente, né? Até porque o avô sempre conta várias histórias pros netos, né, então... Imagina o avô pai, então, né? E então o Larsson, desde pequeno, quis proteger os direitos iguais, a luta pela democracia, a luta pela diversidade de ideias e pela própria liberdade de expressão. Não que quando ele fosse pequeno ele acreditasse que era melhor ser antinazista ou pior ser antinazista. O que ele devia acreditar é que, pô, por que meu avô foi preso por ser contrário ao regime vigente, sabe? E com essas crenças, com essas lutas, né, ele também pensava que ele podia não mudar o que aconteceu com o avô dele, mas ele podia prevenir ou até evitar que isso acontecesse com outras pessoas, o que já é um grande ganho. Alguém invadiu o meu computador. Ele é um porco sádico que odeia as mulheres. E como sempre aqui eu dando a notícia fatídica, como o Marcelo fala, aos 9 anos de idade o pequeno Stieg perde o avô dele, que morre, e ele volta a morar com seus pais, que agora já tinham condições de manter uma família, mas ele por opção queria continuar com o avô dele. É importante ressaltar que os pais do Stieg já tinham condição financeira de manter o filho, de tê-lo de volta, né? Até porque o Stieg já tinha um outro irmão, mas até a morte do seu avô, o Stieg Larsson quis morar com o avô, o que já mostra uma importância bem maior que ele dava pro avô do que pros pais. Até porque quando a criança é mais nova, se apega mais, né? Exatamente. Bom, e como em toda boa família, os bons brinquedos são aqueles que incomodam mais, né? E no aniversário de 12 anos, o Stieg ganha uma máquina de escrever, que passa a maior parte das noites da sua adolescência escrevendo até tarde e incomodando os demais familiares com o barulho dela, né? É, as teclas barulhentas das máquinas de escrever, né? E é importante dizer também que nesse momento histórico, aos 12 anos, portanto, o Larsson já tinha um interesse bastante grande pela ficção, né, propriamente dito. Alguém invadiu o meu computador. Ele é um porco sádico que odeia as mulheres. Aos 18 anos, ele conhece Eva Gabrielson em um encontro anti-guerra do Vietnã. Um encontro aí que era contra essa ofensiva americana ao solo vietnamita, né? E a Eva viria a ser a companheira de Larsson para o resto da vida. Companheira porque eles nunca casaram, como a gente vai falar um pouco mais pra frente. Bom, o Stieg também foi militar e depois disso ele viajou pela África, mesmo sem muito dinheiro. Segundo os próprios pais do Stieg, ele teve que trabalhar até como lavador de pratos e vender roupas para poder voltar para casa, né? Que ele ficou sem dinheiro nenhum. E depois disso, depois de viajar pela África, o Stieg foi um membro da Swedish Left Wing, que é algo como a esquerda sueca, né? Ou a asa esquerda sueca, né? Essa seria uma tradução literal, né? Mas acho que como esquerda sueca já fica melhor. Exatamente. E em 1977, quando ele tinha 23 anos, portanto, Stieg Larsson começa a trabalhar como designer gráfico na empresa TT, que era um jornal sueco da época, e eu não sei dizer se ele existe até hoje, mas enfim. Ele manteve esse emprego por 22 anos, um período bastante grande, portanto. E durante esse período, quanto mais trabalhava no jornal, quanto mais aprendia, mais lia, mais, enfim, convivia com notícias, né? O Larsson cada vez mais também se interessava pela extrema direita de seu país, que ele queria denunciar, que ele queria combater, como a gente falou antes já, até pelo fato de seu avô ter sido preso por essa extrema direita. Lembrando que o nazismo é um braço... Ou no caso da Suécia, uma asa, né? Da direita, digamos assim, extremista, né? Então o Larsson queria combater isso e queria poder lutar contra esse extremismo. Alguém invadiu o meu computador. Ele é um porco sádico que odeia as mulheres. Então quando o Stieg não estava no trabalho, ele mapeava essa extrema direita e em 1991 ele lançou junto de uma outra autora um livro chamado Right Wing Extremist. Então um livro que falava justamente de quem eram esses extremistas, de o que eles faziam, como atuavam, para poder combater um pouco melhor, né? Bom, e como resposta a esse livro, a extrema-direita publicou um artigo num jornal também, de mesma ideologia, né, também de extrema-direita, onde fotos, endereços e telefones do Stieg Larsson e da outra autora foram expostos e eles diziam o seguinte: ele deve ser capaz de continuar seu trabalho ou algo deve ser feito? Tipo, meio que ameaçando inutilizá-lo ou algo do tipo, né, neutralizá-lo. É, a gente deixa ele livre pra continuar fazendo essa besteira que ele tá fazendo de apontar culpados ou extremistas, ou a gente faz algo, né? Então imagine o caos que tomou conta da vida do Larsson, né? O episódio episódio que o Diego comentou acabou por não assustar o autor, né? Apesar de ter sido bastante grande, bastante aí perigoso para a vida dele, e ele continuou lutando com todas as garras e armas que tinha para combater esse extremismo. Além do livro, um pouco antes, na década de 80, ele começou a trabalhar também como correspondente escandinavo para uma revista antifascista inglesa, e em 95 ele acabou por fundar, na Suécia, a sua própria revista, a revista chamada Swedish Magazine Expo, similar a essa revista inglesa que a gente mencionou. Essa revista está até hoje no ar, então eles têm até um site com um blog e tudo mais, onde eles postam várias coisas bacanas. É importante ressaltar que o Stieg Larsson não é o dono da revista, ele é um dos principais fundadores, né? Então, como veremos mais tarde, a revista, mesmo sem ele, acabou continuando. São matérias bem bacanas, mas tu tem que entender sueco pra ver. Que não é meu caso. Pelo que eu tô vendo aqui, não tem nem inglês a tradução, é só sueco mesmo. Ah, mas de repente é porque fala só do país deles mesmo, né? Algo bem segmentado, assim. Mas o mais importante dessa revista é que ela aumenta ainda mais o poder e a influência do Stieg Larsson como autor, como jornalista e como anti-extremista, né? E através dessa revista, então, ele denunciou várias organizações neofascistas e racistas, né? E lutou também bravamente pelos direitos humanos. E no ano de 1997, ele deixa seu emprego de designer na TT, que a gente já mencionou, e passou a se dedicar exclusivamente à Expo. Como editor-chefe da revista, então. Exatamente. Alguém invadiu o meu computador. Ele é um porco sádico que odeia as mulheres. E durante seus últimos 15 anos de vida, o Stieg e a Eva viveram sobre constantes ameaças de violência pela extrema-direita. O Stieg era um dos mais influentes jornalistas e ativistas políticos suecos na época, e esse fato contribuiu muito para que as ameaças que ele sofria aumentassem, né? E como exemplo disso, anos depois, em 99, várias fotos do casal foram encontradas na casa de um assassino neonazista. Um cara que tinha matado, executado um outro alvo, que não era um casal, obviamente, e que ao ser preso e ao ter sua casa revistada, acabou por demonstrar que tinha fotos do Stieg e da Eva, né? Algo bastante, enfim, não gostaria que fosse comigo. Alguém invadiu o meu computador. Ele é um porco sádico que odeia as mulheres. Por esse motivo, então, o casal passou a tomar uma série de precauções, né? E entre elas, eles nunca eram vistos juntos fora de casa, eles moveram os espelhos no hall de sua casa, o que eu não faço ideia do porquê fizeram isso, mas imagino que seja pra confundir possíveis atiradores. Pra fazer um lance de espelho pra se alguém fosse atirar neles, tipo, não ia achar eles, achar só os espelhos. Ou talvez pra eles poderem estar sempre olhando pra fora também, né? Não sei, de repente uma outra possibilidade. E eles tentavam também ao máximo deixar as cortinas fechadas, enfim, as janelas fechadas, e o que eles pudessem fazer pra dificultar essa visualização de fora pra dentro da sua casa. Outro fato também que é muito importante nessa história do Stieg Larsson e na própria trilogia Millennium, que a gente já vai comentar, é que Stieg e Eva nunca se casaram. Segundo consta aí na internet, ao menos, nas fontes que a gente pesquisou, casar na Suécia implica em tornar público o seu endereço. E isso não interessava nem um pouco a nenhum dos dois, obviamente. Por mais que todo mundo já conhecesse, né? O pessoal da extrema-direita já tinha publicado. Mas ele deve ter se mudado também, enfim. Bom, e eu não sei se ele virou expert antes ou depois das ameaças, mas ele mostrou um grande entendedor da área de segurança, né? E até escreveu um livro com instruções de como jornalistas deveriam responder e agir quanto às ameaças. Então fica meio claro que, apesar de ele não ter se amedrontado e parado de lutar contra o fascismo e contra a extrema direita de seu país, né, com certeza ele acusou o golpe e se preocupou logicamente com sua vida e a vida de sua companheira, de sua namorada, enfim, como que se quer chamar, e começou a adotar o que podia para segurar e para manter-se vivo e trabalhando, né, que era uma das coisas que ele mais gostava de fazer. Alguém invadiu o meu computador. Ele é um porco sádico que odeia as mulheres. E essa ameaça também trouxe uma outra consequência muito, muito grande, e eu acho que, pra mim como leitor, uma das mais importantes na vida de Stieg Larsson, né? Como o Diego falou um tempo atrás, desde que ele ganhou a máquina de escrever de seus pais, ele costumava escrever de noite. E essas ameaças fizeram com que ele tivesse ainda mais interesse em escrever de noite. Por quê? De manhã, ele trabalhava em sua revista, então ele escrevia coisas reais, denunciava, dava nomes, falava sobre verdades, sobre coisas que aconteciam, e por isso ele era ameaçado, certo? Exatamente. Então, de noite, o que ele tinha pra fazer? Ele gostava de escrever, ele adorava trabalhar, então ele escrevia ficção. Ele escrevia histórias fictícias, escrevia sobre personagens que não existiam, ele criava histórias, criava personagens, e ele se sentia livre, porque ele podia escrever qualquer coisa que ninguém ameaçasse ele. Então, esse foi, digamos, o estopim pro Stieg Larsson começar a escrever ficções, livros, enfim, ter as ideias que futuramente, pouco tempo depois, iriam originar a trilogia Millennium. E nessa época, se eu não me engano, ele gostava muito de escrever sobre histórias de detetive. Ele gostava de ficções, como eu falei, de casos, conspirações, de personagens, enfim. E até mesmo, porque não, eu não vou jamais tirar isso das possibilidades, né? De repente, o Stieg Larsson escrevia de noite sobre coisas que ele via de dia, mas com outros nomes, com metáforas, comparações, enfim, pra poder trabalhar a criatividade dele, né? De repente. E nesse ritmo de escrever de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, às vezes também, ele fumava muito, ele não comia, ele não dormia, né? E ele tinha uma frase muito típica. Que frase que era essa, Diego? Estarei melhor no ano que vem, ou vou melhorar no ano que vem, ele dizia, né? O que acabou não acontecendo, pois ele faleceu no dia 9 de novembro de 2004, aos 50 anos, vítima de um ataque cardíaco. Segundo o que foi constatado, né, o infarto foi depois de ele ter subido 7 lances de escada até o próprio escritório na revista Expo, porque o elevador tinha quebrado e sofreu um ataque cardíaco, né? E teve também vários rumores de que essa morte foi induzida, né? Porém, tal hipótese nunca foi comprovada e foi descartada. Até porque, se eu não me engano, o Stieg Larsson tinha problemas cardíacos, então por que diabos alguém subiria tantas escadas tendo um problema cardíaco? Mas fica a cargo de especulação a partir daqui. Alguém apontou uma arma e falou, sobe. Alguém invadiu o meu computador. Ele é um porco sádico que odeia as mulheres. E nesse período, então, quando o Stieg Larsson morreu, ele escrevia o quarto livro da série, que teria aproximadamente 10 ou 11 livros. E os livros foram publicados todos postumamente. Então, o primeiro livro saiu em 2005 na Suécia e chegou ao Brasil em 2008, que é Os Homens que Não Amavam as Mulheres. O segundo em 2009, A Menina que Brincava com Fogo, e também em 2009, lá pro segundo semestre, A Rainha do Castelo de Ar. Hoje falaremos apenas do primeiro livro, Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Os outros talvez a gente falará mais pra frente, aliás, talvez não, provavelmente falaremos mais pra frente. E eu acho que de conteúdo é isso, Diego. Vamos chamar o Juca então pra gravar com a gente? Simbora, vamos chamar o Juca então e falar sobre esse livro fantástico. Então, Juca, mais uma vez, bem-vindo ao LivroCast. Queria começar te perguntando, cara, antes de falar do livro de hoje especificamente, tu é um leitor assíduo? Tu gosta de ler que tipo de livro? Cara, eu leio sim, todo dia. Eu gosto muito de ler, eu gosto de ler livro de papel. Tô até pau da vida porque me amarro nas novas tecnologias, mas não consigo ler tanto no celular, nem no iPad. Eu gosto mesmo do papel, de carregar o livro. Sempre carreguei muito livro pra lá e pra cá. Comecei a ler com 13 pra 14 anos. Eu devo meu gosto pela leitura ao Monteiro Lobato e ao Paulo Coelho, cara. Viva o Alquimista, né? Exatamente, exatamente. Um dos primeiros livros que eu li também, gostei muito e foi um start na minha vida também. É, né? Maravilhoso. E pra jovem, acho que é uma ótima leitura, porque ele escreve muito claramente, né? Eu acho muito injustiça que fazem com o Paulo Coelho, porque concordo que ele não é um escritor de Nobel e talvez, acho que não tem muito porque ele tá lá na Academia Brasileira de Letras. Porque eu acho que ele não é um cara que se apruma na forma como ele escreve, na narrativa dele. Não, ele quer contar uma história e ele quer contar da melhor forma possível, da forma mais simples e da forma mais clara possível. Não acho que isso faz dele menos escritor. Eu acho que isso é um tipo de narrativa como qualquer outro. Acho que também tem diretores que fazem isso, que escolhem contar a história da forma mais clara e mais direta possível. Eu não vejo o menor problema nisso. Então, entendo que tudo bem, então de repente não merece o Nobel porque, não, nem ganhou, né? Mas enfim, não mereceria o Nobel porque fica imaginando plot twist e não sei o quê. Mas cara, caguei, ele conta ótimas histórias e acho que histórias que valem muito a pena serem lidas. Eu não li todos dele não, mas porra, Alquimista eu acho maravilhoso, Diário de um Mago eu adorei ler, 11 Minutos eu acho uma história fantástica, uma história real que seria bom se todo mundo lesse essa história, é um livro fininho. Agora li recentemente o Zahir, ou Zahir, não sei. Gostei muito, mas muito mesmo. Quero ver quem aí consegue escrever um livro daquele, assim, colocando os podres todos e colocando suas dúvidas e suas questões todas ali pra todo mundo ler e pra todo mundo julgar. Achei uma coragem, assim, admirável. Tem que ter culhão, né? É verdade. Tem. Eu confesso que eu nunca li o Paulo Coelho, até tenho interesse em ler e não tenho preconceito nenhum, mas é muito complicado porque aqui no Brasil o pessoal tem inveja de quem faz sucesso, ainda mais ele que tem um nome tão grande fora do Brasil, né? É. Tá meio complicado esse tipo de análise, assim, mas eu concordo contigo, Juca. Ô, Marcelo, como a gente falou também em vários outros casts, o intuito do LivroCast é incentivar a leitura, né? E qualquer um que escreva de forma simples e incentive milhares de pessoas a ler, pra mim, tem que ser respeitado pra sempre. Não à toa, a gente fez até um cast do Crepúsculo, né? Então, pô... que é um livro que eu não... Beleza, li, mas não é nada de fantástico, né? E que introduziu a leitura na vida de muito jovem, né? Então, pode não ser o melhor livro, mas tem seu prestígio. Tem seu mérito. Mas, Juca, continuando ali na tua análise ali, cara, indica uns livros aí que tu gosta, que tu leu, que tu... Enfim. Cara, eu sou... apaixonado pelos livros do Carlos Castaneda. Eu conheço duas pessoas na minha vida, e olha que eu pergunto pra quase todo mundo, que leram todos os livros dele. O cara conta uma grande história em 10 capítulos, que são 10 livros. Então não adianta, todo mundo adora meter o malho nele, ele é outro maldito da literatura, igual o Paulo Coelho. Uhum. Aí o nego fala, aquele maluco, sei, eu li o livro tal e o livro tal. Aí o cara leu o segundo e o quinto. Porra, óbvio que não entendeu nada, óbvio que o cara é maluco, não pegou o bonde andando. É uma história muito complexa, muito complicada e muito fascinante, eu diria, cara, que história fascinante, é nível Senhor dos Anéis, assim. Só que corre o risco de ser verdade, isso é que é o mais louco de tudo. Na adolescência eu li muito Anne Rice, eu gostava muito dela, devorei, e aí até acabei agora há pouco tempo de ler os livros sobre as bruxas e sobre os vampiros, que eu acho bem legal. O pessoal que curte Crepúsculo e Harry Potter e tá carente aí de coisas sobrenaturais, eu recomendo muito, porque não é tão infantil ou não é tão juvenil, mas é novela, não é também nada muito sério. E é uma grande autora também. É, né? Isso aí, ela escreve muito bem. O que nos leva a outro autor que eu adoro, que é o José Saramago, que eu também recomendo muito, mas aí acho que já é bom pra começar na leitura, né, porque é um cara mais complicado, ele escreve de uma forma muito peculiar, né, cada linha dele são 3 páginas. O Saramago, eu tive um trauma infantil, ou juvenil, digamos assim, que foi enorme, eu comecei a ler ele na 5ª série. Porra, que sacanagem, cara, que professora maluca. Então tu imagina o efeito que esse livro não causou em mim, né, um trauma bastante grande. Qual foi o livro? Foi um ensaio sobre cegueira, ainda mais um dos mais densos dele, né. Isso não se faz. Alguém invadiu o meu computador. Ele é um porco sádico que odeia as mulheres. Mas bora falar então dos homens que não amavam as mulheres? Vamos lá. Vambora. Juca, posso pedir pra te dar a sinopse da obra, cara? Claro, vamos lá. Por favor. Lembrando que é uma sinopse, tá? Bom, começa com o desaparecimento há 40 anos de uma moça numa ilha, e o tio dela tá obcecado com esse desaparecimento, principalmente porque em todo o aniversário dele, ele recebe o presente que ela sempre mandou pra ele, que é alguma arvorezinha ou alguma planta desidratada. É o avô dela, né? É o avô? Ah, é verdade, não é o tio não, né? Então, há 40 anos que ele tá obcecado com isso, não conseguiu nenhum resultado e acaba contratando um jornalista, que é de uma revista investigativa, e uma revista jornalismo investigativo mais político e econômico, e que nesse momento acabou de perder um processo e aí tá super mal das pernas, vai ter que se afastar da revista e cumprir um tempo de prisão. E aí esse avô da desaparecida, que tem muita grana, que é dono de uma empresa muito grande, um conglomerado, contrata ele para descobrir o que que se passa, e ele começa a cavucar e as coisas começam a aparecer, né, começa a achar coisas. É, chegasse bem onde eu queria chegar. Essa é a história principal do livro, é o que liga até com o título do livro, né, que é o arco que vai do início ao final, e existem outras tramas secundárias, né, assim, que a gente pode colocar assim, que é a trama da Lisbeth, que é uma outra personagem muito importante, e do Michael, que também é um outro... É, o Mikael é esse jornalista, né, então é isso aí. Só pra embasar, se é que você me dá uma permissão, o Mikael ou o Michael, enfim, ele é um jornalista que ele foi processado por um grande dono de empresa, por um grande empreendedor da Suécia, e que ele tá desacreditado. Então ele foi processado, não pode mais publicar em jornal, ele tem uma revista que ele não pode mais assinar nenhuma matéria, ele tá sem dinheiro pra revista em função do que ele vai ter que pagar como indenização, né? É, se não me engano, como indenização pra esse grande empresário. Então ele tá meio que sem pé, sem chão, assim, na verdade, né? E ao mesmo tempo tem a Lisbeth, que é uma menina aí meio punk, meio, enfim, meio alternativa, né? Pra não dar um selo mais claro que esse. Tem um background muito grande dela, e ela é uma hacker também, se é que a gente pode adiantar isso. É, não só hacker, como cracker, né? Porque ela, o negócio dela é quebrar a senha mesmo, entrar, invadir, roubar informação e tudo mais. E essas três histórias, a que o Juga falou, e essas duas que eu aumentei um pouco na sinopse dele, elas se juntam de uma forma brilhante, assim, narrativa intensa e cheia de detalhes do início ao final, e parece que são pessoas verdadeiras, de fatos verídicos e afim, até aquilo que a gente colocou na parte do conteúdo, né, que talvez Stieg Larsson tenha criado uma ficção pautada ou metaforizada em uma realidade que ele viveu, né? Aí eu deixo a pergunta, seria o Mikael Blomqvist o Stieg Larsson disfarçado, né, porque tu vê que tem muitas coisas em comum na história dos dois, né, tanto o Mikael que tem a revista, que tem os sócios e é perseguido e tudo mais, e o Stieg Larsson sofreu muito muito isso na vida dele. É, ele desde o começo teve essa veia questionadora, né? Participou, não lembro se da juventude socialista ou da juventude comunista, mas sempre teve essa visão mais do povo, de não acumular, de distribuir. E aí foi designer muitos anos, depois jornalista, né? E tinha uma revista, que era exatamente a revista, a Millennium, né? Que, bom, tinha outro nome, não sei, mas... É Swedish Expo. Ah, tá. E era isso, né? Era jornalismo investigativo, né? Exatamente. Pois é, ele sofria ameaças. Não sei se vocês sabem, mas ele não pôde casar com a mulher dele, porque na Suécia, quando você casa, você é obrigado a declarar publicamente um endereço. E ele não podia fazer isso porque ele estava recebendo muitas ameaças. Então ele não podia declarar o endereço porque ele ia ser morto. A mesma coisa que botar um alvo na testa, né? Eu estou aqui. Exatamente, exatamente. E outro babado forte é que porque ele não casou com a mulher com quem ele viveu, não lembro se 20 ou 30 anos, e era a secretária dele, ajudou imensamente a escrever esses livros, ajudou nas pesquisas, porque ele sempre teve um cuidado de... Não chega a ser um romance histórico, porque as empresas são ficcionais, mas tem muitos dados históricos ali que ele trabalhou pra caramba de pesquisa, e a mulher dele foi essencial pra isso. E quando ele morreu, ela legalmente não era a herdeira dele, porque eles não eram casados. E até hoje, essa montanha de dinheiro que ele gerou com os livros que viraram best-sellers, estão com o pai e com o irmão, que se negam a entregar pra mulher. Tem até um site, que aí peço pra vocês darem uma olhada, de repente vale a pena colocar no post, que eu não lembro de cabeça agora, mas é um site tipo, ajudem a fulana de tal, que é a mulher do cara, porque ela tá tentando pelo menos reaver o quarto manuscrito, que já tava assim em vias de publicação, que ela queria só dar uma azeitada nele e publicar em nome dele, porque ele tinha uma ideia de fazer 10 livros da série Millennium, né? A gente perdeu aí a oportunidade de continuar lendo livros fantásticos desse cara. Vamos poder ler no máximo 40% da obra, né? Se o quarto livro sair, a gente consegue mais um pouquinho. É, exatamente. Eu acho que vai rolar, porque é um sucesso mundial, então virou um best-seller mundial, acho que o mundo inteiro tá de olho nisso, tá de certa forma pressionando, acho que ela tá ganhando notoriedade, já vi umas duas ou três vezes alguém falando sobre essa mulher, ela é meio que uma ativista dele, até porque o pai e o irmão são grandíssimos filhos da mãe, né? Como assim pegam a obra do cara e falam, não, você que viveu 30 anos com ele, por que você quis preservar a vida do meu filho e não casou com ele? Eu vou te sacanear. Pô, pelo amor de Deus, né? Isso que ele foi criado pelos avós, né? E pelo que eu vi, Juca, na verdade, ela tem no próprio notebook dela, enfim, a parte, ou o livro inteiro, esse quarto livro inteiro. Então, ela só tá esperando conseguir esses direitos de publicação pra que ela possa, enfim, publicar. Porque se ela publicar, parece que é contra a lei, né? Lógico, não tem direito de mexer nessa obra. Entendi. E nem isso, você lembrou bem, o pai nem criou o Mikael, o Stieg Larsson, e nem o direito do quarto livro ele quer liberar. Olha que... Porra. Que engraçado agora, o pai não liberou os direitos do Mikael, quer dizer, do Stieg Larsson, né? Até na hora de comentar a gente se confunde os dois. Exatamente, exatamente. E voltando ao que eu coloquei no início, quando eu li o livro, eu não tinha a menor ideia desse background do autor e da história dele, como, enfim, jornalista, como ativista, né? E depois que eu li, eu comecei a pensar, putz, a história é muito bem escrita, é muito, enfim, parece realmente uma realidade, como eu já falei há pouco tempo atrás, e será que realmente não são as empresas verdadeiras ou nomes trabalhados para dar a entender que são outras empresas, né? Que é realmente algo muito rico e tá na cara que ele realmente entende disso, ele realmente sabe como funciona essa parte sombria das empresas, do capitalismo, das organizações, das pessoas, né? Outra coisa que traz um pouco mais de veracidade pro livro, assim, que parece mais real, é que ele é todo pautado com datas, né? Todos os títulos e subtítulos do livro são, tipo, sexta-feira, dia 18 de agosto, sei lá. E nos principais títulos, os principais quatro capítulos, né? Ele sempre traz um dado histórico da Suécia real, assim. Então ele fala sobre estupro, fala sobre a violência contra a mulher, que se encaixa perfeitamente no contexto do livro, né? É isso que eu acho fascinante do livro, que além dele ser super bem escrito, bom, é o thriller mais moderno que eu já li. Porque totalmente se passa nos dias de hoje, totalmente atualizado. É uma trama de corrupção internacional, ao mesmo tempo que tem questões super humanas ali, né? Um dos arcos que você citou, da Lisbeth, que a Lisbeth se junta no barco quando ele acaba precisando de ajuda em algumas investigações, em alguns caminhos que a investigação levou, e precisava de alguém, de um especialista em informática. Aí já se apresenta, né, a personagem lá por outras questões, que aí quem vai ler o livro vai ver, ou quem viu o filme. Só que a história história dela acaba se misturando na trama também, né? Muito mais no segundo e terceiro livro, mas, como você falou, tem um background muito forte dela e que aí é a parte mais humana. Mas, além disso, tem a trama internacional, tem a questão, como você falou, do hacker e do cracker, que são coisas super atuais e que se misturam tão bem, né? São tão harmoniosas na história que é uma história fascinante e moderna. E uma coisa sobre os personagens também é que ele escreve bem, de forma enxuta, os personagens no começo, e tu vai aprendendo muito com as atitudes e com os pensamentos de cada um durante o livro, né? Então ele não se deixa passar, assim como a gente falou no cast anterior, como o Tolkien, que escreve uma descrição de 3 páginas sobre uma pessoa, sabe? Então tu consegue absorver melhor as informações. E eu não sei se vocês leram os outros 2 livros, mas... Eu não li. Ao menos eu, depois que tu conhece personagens, fica até meio que fácil tu prever, não que seja um livro previsível, os outros, né? Mas chega assim, o Michael vai fazer isso, o Mikael vai fazer isso, a Lisbeth vai ajudar aqui, porque tu já conhece como se fosse amigos seus, pessoas, como eu falei, reais, sabe? Algo muito palpável, assim. Com as peças do xadrez, né? Tu já sabe quais movimentos cada uma faz, então tu começa a prever, assim, mais ou menos qual vai ser o próximo passo do enredo, né? Mas de modo nenhum o livro passa a ser previsível ou sem graça. Pelo contrário, é cheio de surpresas, né? E torna mais empolgante até às vezes, porque pelo fato de ele ser imprevisível nos próximos, acaba te estimulando a descobrir o que vai acontecer, né? E eu sou super afim de ler o segundo e o terceiro, porque o primeiro livro, eu acho que foi brilhantemente colocado nas telas. Eu gosto muito do sueco em termos de roteiro ou de adaptação. Eu acho que o sueco é perfeito, o filme sueco. E em termos de beleza e de plástica, o americano do David Fincher é maravilhoso. Então tem pra todo mundo. Os dois são ótimos filmes. Eu assisti todos os suecos, mas eu não tive coragem ainda de assistir o americano. Então nessa parte eu não posso opinar muito. Ah, cara, tranquilo, não tem muito... Acho que você vai gostar, não tem... Acho que até acrescenta um pouco, porque é um pouco diferente. Porque o americano, o roteirista, escolheu ser mais fiel ao livro. Só que todas as mudanças que o sueco fez pra adaptar, eu concordei com todos. Achei que funcionou muito melhor do jeito que ele fez. Sim, gostei muito das adaptações também, pra poder encaixar no formato cinema, né? É, como são linguagens diferentes, você sempre tem que fazer isso mesmo. Eu acho que tem mais é que fazer, né? Um livro fielmente adaptado é... Pro cinema é um livro capenga, porque filme é filme, livro é livro. Mas o que eu ia falar é que o segundo e o terceiro filmes, que só tem a versão sueca, eu não gosto muito. Eles são visivelmente inferiores ao primeiro filme, né? O primeiro filme sueco tem um diretor e um roteirista, e o segundo e o terceiro filmes tem outros diretores e roteiristas. Quer dizer, roteirista eu não tenho certeza, mas diretor com certeza. Não deu uma continuidade do trabalho do diretor, né? Exatamente. O segundo é bem fraquinho. O segundo filme é bem fraquinho, é legal, porque você... A história é muito interessante, mas como ela é colocada, puta, menor mérito. O terceiro já é melhor, tem uma cena de tribunal fantástica, que é aquilo no livro. Como eu li o primeiro, sei que o Stieg Larsson escreve muito bem, e aquilo deve ser muito bom, mas ainda não deu tempo. Isso que eu te falo agora, eu vi só o primeiro filme, eu vi tanto o americano quanto o sueco, né, prefiro o sueco também, e eu queria muito ver no cinema. Eu não vi o terceiro filme sueco pra ter uma ideia de como vai ser isso, mas essa parte no livro, cara, é fantástica. Ah, imaginava. É fantástica, Juca, leia porque não vai se arrepender. Ah, maneiro. Eu tô guardando pras férias, cara, eu acho esse um tipo de livro bom pra ler nas férias. Ah, então vai gostar, porque o terceiro livro fala bastante de férias, né? A Lisbeth sai de férias, né? É no segundo isso, não é? É no segundo? Então é no segundo, desculpa. Mas começa ali nas férias. Ah, é. Na praia, de preferência. Saudade de ter férias, tá louco. Alguém invadiu o meu computador. Ele é um porco sádico que odeia as mulheres. Mas voltando aos personagens, tem outro fato que me assustou bastante. Não sei vocês... qual é a visão, o conhecimento que vocês têm disso, né? Que é o fato da Lisbeth ser uma cracker ou uma hacker, como a gente mencionou. Eu sempre ouvi falar de hackers, sempre ouvi falar de, enfim, de segurança digital, segurança na internet. E, cara, o que ela faz me assustou a um nível, assim, extremo, sabe? Eu de verdade espero que não haja ninguém mexendo no notebook agora, sabe? Além de você, né? É, além de mim, lógico. Cara, olha, eu acho que é isso mesmo, é fácil pra caramba, só que eu até gostaria mesmo de ouvir mais sobre isso, de ouvir ou de ler, enfim, mas o que uma amiga minha, que é professora de faculdade, me disse é que os hackers são uma comunidade mais unida e que sim, eles podem detonar e fazer o que eles quiserem, mas existe uma convenção, um acordo de cavalheiros pra manter a porra da internet do jeito que tá, com todo mundo usando, democrático. temática, sem bagunçar muito, um ou outro desgarrado que tenta fazer alguma coisa, eles vão atrás. Então, isso ela me contou, tipo, 10 anos antes da gente escutar falar do Anonymous, que acho que é exatamente isso, né? É meio que um grupo que preza pela continuidade da democratização da internet. Então, acho que isso já existe há muito tempo, e a parada é essa, é aquela questão de guerra. Ainda bem que quem tem o exército maior é do bem na internet. Então, eles poderiam sim fazer isso a qualquer momento, mas ainda bem que a maioria não quer, prefere não fazer por questões éticas e morais, e quem faz, eles perseguem. Então, acho que por enquanto estamos relativamente seguros. É, e geralmente quem faz o lado mal, o Estado pega e contrata pra fazer o bem, como vimos várias vezes, por exemplo, teve até um filme sobre o cara que fazia falsificações de cheques e depois se tornou perito em descobrir falsificações pela CIA, né? Tem um filme com o Leonardo DiCaprio, se não me engano. Eles pegam e descobrem, em vez de prender, o cara vai pagar a pena dele lá trabalhando a favor, né? E aprimorando o sistema, né? Mas é assustador, né? E de todo modo, aqui entra pra mim no que é o grande ponto forte desse livro, dessa trilogia, que são os personagens do livro. São pessoas muito bem construídas, volto a frisar esse ponto, mas que são muito diferentes do que a gente encontra na literatura. Aonde mais eu iria ler um livro em que uma protagonista, digamos assim, a mocinha do livro é uma hacker? Aonde eu iria ler que um jornalista que foi desmentido judicialmente é um protagonista também que vai resolver um crime? Os personagens são muito reais, então eles não têm só pontos fortes, eles têm pontos fracos também, então acaba se familiarizando muito mais com a gente por ter seus defeitos, suas particularidades, né? A dualidade, né? É, exatamente, são pessoas normais, né? Pô, ela é uma hacker lésbica com seus problemas, não é aquela, não é heroína de nada, não é aquela bem resolvida ou com questões nobres e não. E o cara também, o cara tem a sua barriguinha. Pelo menos a versão sueca, nesse ponto, eu acho muito mais legal a caracterização do cinema, né? É muito mais a cara do Stieg Larsson, né? Exatamente, é um quarentão com a sua barriguinha aí, pegando ali um pessoalzinho ali, mais conhecido, com as suas fraquezas, ficou muito puto da vida quando perdeu o processo mesmo, ficou mal. Ou seja, pessoas normais, cara, sem... Isso também eu achei muito legal dele. Os heróis dele são completamente normais, não teve que fazer nobreza, não teve que ser bom, vou lutar pelo bem, não. São pessoas normais como nós, que se a gente se visse imerso numa trama daquelas, acho que a gente também ia fazer umas besteiras como eles fazem, mas também ia querer ajudar a galera como eles, né? Puxando essa parte da trama mesmo, da temática do livro, uma coisa que me deixou bastante fascinado foi que a temática dele, né, no caso, esse contexto da Suécia, é muito parecido com o que a gente vive aqui no Brasil também, né? Tipo, de violência contra a mulher e tudo mais, tanto que hoje a gente tem a Lei Maria da Penha pra proteger a parte de violência, e isso acabou me ajudando muito a me identificar com a história e absorver os fatos que aconteceram no livro. Boa, porque isso é outra coisa muito legal, né? Violência contra a mulher é um tabu, né? Tem em poucos filmes, quando aparece no filme, é pro vilão dar um tapa na mulher pra chegar o mocinho e detonar, né? Mas mostrar mesmo algum tipo de violência real que as mulheres sofrem comumente, né, assim, muito diariamente, e isso também é muito legal no livro, né, todo início de capítulo começa com uma estatística quase sempre assustadora sobre violência contra a mulher. Então, tratar o tema com a sobriedade e com a profundidade que ele tratou, eu nunca tinha visto. E lembrando que a gente tá falando de Suécia, são dados suecos, né? Então imagina como é no resto do mundo, se a Suécia, que é um país de primeiro mundo, né? Não, e todos aqueles países ali do leste europeu, ali nas margens da Rússia, ali é muito mais obscuro ainda, né? Tanto que as mulheres são traficadas de lá pra Suécia pra prostituição e tudo mais. Então tem muita história e muita coisa que aconteceu lá que a gente não faz nem ideia, né? Exatamente, exatamente. Aí, já que a gente falou de violência sexual, vocês sabiam que tem uma história de violência sexual na vida do Stieg Larsson? Sério? Essa eu não conhecia. É, cara, aos 13 anos, num acampamento de escoteiro, assim, acampamento de verão, ele presenciou um estupro. Uns amigos pegaram uma menina do acampamento, começou como uma brincadeira, mas acabaram estuprando ela de verdade, assim, contra a vontade dela, e ele não participou, mas também não falou nada. Ficou naquela ali. Mas isso ele diz que marcou muito a vida dele. Ele falou que impressionou muito e que ele ficou muito abalado com aquilo, e foi uma das coisas que fizeram ele querer estudar sobre o assunto e ser um ativista contra a violência contra a mulher. E eu li depois que ele procurou essa mulher pra pedir desculpa, e a mulher nunca desculpou ele, nem depois que ele falou que tava escrevendo um livro. Enfim, a mulher nunca desculpou ele. E aí uma amiga minha falou, cara, isso é a cara dos suecos. Os suecos são extremamente amargos, mal-humorados, deprimidos. O índice de suicídio lá é altíssimo, porque é um país que passa quase 6 meses de noite, né? Então, nego pira com tanta neve, com tanto isolamento, tanto frio. Agora aquele comentário, assim, que, tipo, não agrega nada, mas... Putz, eu li sobre isso, cara, só que eu não lembrava, assim. Mas impressionante, né, como ele conseguiu unir o trabalho dele de jornalista investigativo com algo que marcou a vida dele pra criar uma obra tão fantástica, né, tão, tão densa. É muito legal como ele costurou vários fatores da realidade, né, porque esse é outro grande mérito do livro. Corrupção internacional, violência contra a mulher, assassinato misterioso. Cara, isso rola o tempo inteiro, e ele usa isso de uma forma, com uma sobriedade, né, sem usar nenhum elemento fantástico, sem transformar ninguém em super-herói em nenhum momento, e de uma forma que parece que você está lendo uma história de verdade, né, uma história real, porque é totalmente coerente o que ele fala, né? Ele não pira na batatinha, ele tem o pé no chão o tempo inteiro no livro. Isso é muito legal também. Tá pesquisando aqui na internet agora, vi um fórum rapidinho aqui, e disse que o nome dessa mulher que ele viu ser estuprada era Lisbeth. Não sei se confere ou não, mas fica o registro. Pois é, eu acho que eu já li isso também. E não lembrava. Alguém invadiu o meu computador. Ele é um porco sádico que odeia as mulheres. Eu acho muito fantástica a ideia do enredo ser montado numa ilha que tem uma única conexão com o continente e alguém ter sumido nessa ilha. Eu achei que sim, cara. Pra mim é uma cara. Tipo, me fudi agora, ficou a puta no spoiler, mas tudo bem. É, comentário removido por spoiler. Alguém invadiu o meu computador. Ele é um porco sádico que odeia as mulheres. Mas eu acho fantástico, eu tava falando ali também a questão da descoberta de pistas, de como tudo vai se desdobrando até o desfecho, que eu acho que é, não vou dizer épico, porque não é épico, né, mas algo realmente que ninguém esperava, uma motivação, um inimigo maior ou diferente do que a gente imaginava que seria. Isso é bem legal, né, porque começa com um mistério que te consome, que te intriga muito, só que no final das contas é isso, não é nem o mais importante, né? Depois você vai se envolvendo tanto no durante com a riqueza dos personagens, como você mesmo disse, que aí é claro, você quer saber o que está acontecendo, mas já ganhou muitas outras dimensões, né? Já não é o mais importante, e acho que isso também é que levou a ter já duas versões cinematográficas, porque geralmente muita gente faz filme com uma motivação só, né? Só a história de um assassinato cometido numa ilha, no momento ali, com a única saída interditada, já daria um filme. A gente já viu filmes assim, em que só fica chovendo nesse molhado. Mas ele não, ele tem outras camadas, e tem outras questões, e que são muito mais importantes, e que também são atuais, e que são mais humanas do que um desaparecimento, simplesmente. Então, isso é muito maneiro, né? Essa multidimensionalidade do livro. Não sei vocês, no final do livro, eu nem me importava mais tanto com a Harriet em si, mas sim com, meu Deus, o que que tá causando isso tudo? O que causou isso tudo, né? Pô, exatamente. Quem é esse monstro que tá sendo pintado ao longo dessas páginas, ou desses filmes, no caso, né? É, que uma coisa também que a gente não falou é que quando o Mikael Blomkvist começa a cavucar, ele finalmente descobre uma série de assassinatos. Ele descobre um serial killer, né? Isso mesmo. Obrigado por salientar. Ele descobre, escondido em várias questões bíblicas ali, né? Um serial killer que, cara, assim, é chocante e vem muito mais tempo do que a própria sumiço da Harriet, né? Que é apenas uma peça nesse teatro maior. Exato, exato. E isso também é que ganha muito a gente, ganha muito o leitor, que no meio do caminho tá a Lisbeth, né? Que é uma personagem da hacker e que tem, isso vai ficar claro lá no livro, tem um histórico de violência contra a mulher. Então você vê que ela, que tem essa coisa na carne, tá tendo a chance de achar um desgraçado que cometeu muitas violências contra a mulher também. Então tu fica na febre do rato pra ver ela comer o filho desse cara, né? Sangue no olho. E ao mesmo tempo, então, o Mikael, ele foi contratado pelo Wagner, né? Pelo vô da Harriet, pra descobrir, pra investigar esse caso. E então, além da motivação financeira que o velho promete pra ele, a questão de recuperar seu nome, de ter dinheiro pra bancar a indenização que ele tem que pagar e tudo mais, a Lisbeth ainda dá uma mãozinha e promete pra ele pistas que podem ajudá-lo contra o empresarial que ele perdeu na justiça, né? Então são peças ali que vão se juntando, são motivações e, enfim, é algo muito complexo, muito denso, apesar de ser muito fácil de ler. É, exatamente, que tem algumas camadas, né, apesar de ser bem, como você falou, acessível, né, mas tem muitas camadas mesmo. Só que, só fazendo uma retificação no que você falou, Marcelo, na verdade o Wenger, além de prometer uma boa grana pro Mikael, solucionando ou não o caso, ele promete a cabeça do cara que processou e ganhou o processo, né, do empresário lá, numa bandeja pra ele. O Venestron. Falou, olha, eu tenho informações... É, do Venestron, obrigado. Eu tenho informações que... Bom, acho que vale a pena, já que é uma das primeiras cenas do filme, a gente contar o processo. É que o Mikael tem uma revista, é editor de uma revista, como a gente falou, e que publica uma matéria denunciando a corrupção dessas organizações. Venestron, não sei se é uma organização, se é uma empresa. E aí o cara processa e fala, não, isso é mentira, isso é calúnia. E aí o Mikael não consegue provar, porque ele acabou ingenuamente usando pistas falsas e pistas frias e fontes também frias, que na verdade fica claro que era uma enganação, era uma armadilha do Venestron. Mas o Wanger fala, não, se você aceitar o trabalho, quando acabar, eu que já estou no meio empresarial há muitos anos, posso te dar informações que vão mostrar que você está na pista certa e que você pode prender o cara. Tem aí algumas reviravoltas legais, que eu acho melhor deixar quieto, no suspense, para dar mais vontade do cara ler. Mas a Lisbeth, como você falou, ela ajuda muito também nesse processo, né? Tem aí um papel inesperado nessa parte. E só voltando ao que tu falou agora, Juca, do início do filme, no início do livro, voltamos à questão de personagens, né? Tanto o Mikael quanto a Lisbeth são apresentados primeiramente em seus erros. Um sendo processado por algo errado que ele fez, uma matéria sem fontes que ele teria publicado, e a Lisbeth, se não me engano, comprando algo para ser hacker, né? Então, voltando à questão dos erros, da dualidade dos personagens. Boa, exatamente. Já começa no erro, né? No humano, humaniza todo mundo e fica mais fácil de você se identificar, né? Porque rola uma identificação muito grande, né? Acho que parte desse mérito dele de escrever tão bem, desenvolver tão bem os personagens, que você fica muito identificado, né? Você torce muito pelo Mikael, você torce muito pela Lisbeth, você fica preocupado com a Harriet também, né? Você fica conduído do vô dela, que há 40 anos, né, tá sendo torturado por alguém da família, como ele acredita. Ele também tem isso, né? Ele sabe que a família dele é um ninho de cobra e ele suspeita de alguém da família. Ele fala, acho que só pode ser alguém da minha família. Então, o que torna o problema pior ainda, né? Até porque no dia do sumiço só tinha a família dele naquela ilha, então realmente é um mistério muito grande, alguma coisa há, resta saber o quê. E aí comecei falando do Paulo Coelho e agora não posso deixar de comentar que acho até que os dois escrevem muito parecidos, cada um no seu estilo, né? O Paulo Coelho nunca tentou fazer um thriller com personagens, nananã, mas os dois escrevem de uma forma muito simples, né? Eu acho que, como dizem, efeito especial, quando é muito bom, você nem percebe que teve efeito especial, né? Ele é feito pra você não perceber, porque quando você fala, ah, ali um efeito especial maneiro, pô, acabou a magia. Então, o grande lance do efeito especial é você nem perceber que ele teve ali. Ele só foi de alavanca pra você se impressionar com alguma coisa e nem se tocou o que era. E não sei se o Stieg Larsson é tão fantástico que fez isso e eu não percebi. Mas, a princípio, eu diria que ele também tem uma narrativa muito simples, que ele tem uma escrita muito simples. O mérito dele é imaginativo e é da riqueza dos personagens, mas não de uma narrativa que engane ou que faça suspense, ou que segure aqui a emoção pra soltar ali. Isso ele até faz, mas acho que não na narrativa, de uma maneira muito clara. Ele só sabe aonde soltar os elementos de tensão, né? Mas a escrita é muito simples. O mérito dele é falar de temas complexos, né? De forma bastante, enfim, comum. Qualquer pessoa pode ler e entender qual foi a trama que a Lisbeth teve, qual foi a trama que a empresa que processou o Mikael também teve, o que tava naquele background ali, o que aconteceu na ilha, enfim. São coisas bem simples como tá falando, como o Diego falou também, então estamos de acordo aqui. Eu acho que assim, quem gostou dos livros do Dan Brown, por exemplo, que é um romance investigativo também, um romance policial às vezes, ele se acostumou com aquela narrativa mais fluida, mais rápida, com capítulos curtos, vai ver que o Stieg Larsson segue mais ou menos essa mesma pegada, só que é um passo além. Então ele é melhor do que o Dan Brown, mas de uma forma também bem dinâmica, né? Gostei do exemplo, mas o Dan Brown, por exemplo, já lança a mão de uma porrada de artifício literário pra saber segurar o suspense, pra jogar um elemento aqui que lá no final vai se juntar com outras coisas e você, porra, ele falou aquilo lá, eu nem me toquei. Ou seja, aquela literatura mais de mistério, mais parecida com o... É, o Dan Brown, ele é meio hollywoodiano, vamos dizer, né? Assim, ele já tem uma fórmula meio a seguir. E o Stieg Larsson, não, ele vai explicando as coisas, vai acontecendo e quando tu vê, tu tá no meio de um emaranhado de enredos diferentes que seguem cada um paralelamente, né? Então, traz muito mais enrolação. É. Alguém invadiu o meu computador. Ele é um porco sádico que odeia as mulheres. A grande questão no final dessa obra é, tipo, a história termina, a história se fecha, né? Lógico que ficam alguns elementos pra serem explorados ainda, mas a grande dúvida que eu tive pros outros dois livros era o que o autor ia inventar pra dar vazão a uma narrativa tão boa quanto, né? E aí, novamente, isso é pra outro cast, óbvio, vamos falar mais pra frente sobre os outros livros, mas o autor novamente surpreende e traz todos esses traços, traz uma narrativa com as mesmas características que a gente tá linkando aqui agora, em outras, enfim, vertentes, outras aplicações, né? Concordo. O primeiro já se fecha muito bem, mas ainda tem mais. É, pelo livro, pelos filmes que eu vi, a trilogia também se fecha muito bem. Agora, tu imagina que ele tinha 10 livros na cabeça pra escrever, cara. Isso é fascinante. Porra, eu queria ver esse cara escrevendo sobre tudo. Sobre colonialismo, sobre o FMI. Porra, é lamentável mesmo que ele tenha morrido, porque olha o serviço que ele fez, cara, pra humanidade. Escrevendo livros não é só um entretenimento, não é como você falou, um Dan Brown, que eu li o Código da Vinci e adorei, foi um livro gostosíssimo de ler. Mas acabou o livro? Acabou. Tu, sabe, é entretenimento puro, não tem mais nada ali. Tem algumas conspirações, mas aí não me interessa. Agora, esse cara não, eu acho que ele trouxe o assunto da violência contra a mulher pra uma esfera muito mais clara e que pode ser discutida e humanizou o negócio, sabe? Pena que ele se foi antes de fazer isso com uma série de outros assuntos que estão na sombra aí da sociedade e que acaba rolando muito, né? Ele com certeza colocou o dedo na ferida e ia fazer muito mais isso, né? Até porque a gente pensa assim, geralmente, enfim, séries de livros tem 3 livros, que seriam a apresentação da história, o desenvolvimento e a conclusão, né? Ele não, já propôs 10 livros ou 11 livros, acho que são 10. Então imagina realmente o conteúdo que ele não viria abordar ainda. Eu só tenho um pouco de medo pra carregar, né? Porque assim, o primeiro livro teve 522 páginas, o segundo teve 607, o terceiro teve 680. Quando chegasse no décimo livro ia ter 1.500 páginas, o cara carregar no bolso aí não cabe, né? Só se fosse no e-reader mesmo. Diego, vou te falar uma parada que eu descobri que mudou a minha vida, cara. Uma parada chamada estante. Mó barato o negócio. Alguém invadiu o meu computador. Ele é um porco sádico que odeia as mulheres. Então vamos lá, Diego, Juca. Considerações finais a respeito desse livro, do filme, enfim, falem à vontade, falem de Stieg Larsson e falem do Os Homens que Não Amam as Mulheres. Então, como eu falei ainda há pouco, né, acho que quem gostou dos livros de Dan Brown, Em Busca do Símbolo Perdido, do Anjos e Demônios, do Código da Vinci, os outros mais que ele escreveu, vai gostar bastante desse livro, porque é o mesmo estilo de escrita, mas um pouco mais aprofundada. Então, se você gosta de romance policial, romance investigativo, vai gostar muito dos Homens que Não Amavam as Mulheres, ou no título em português, né, Os Homens que Odiavam as Mulheres, que é um pouquinho mais forte. Parando pra pensar no que a gente falou aqui, o que me veio na cabeça é que realmente um mérito, mais do que literário, é um mérito humano do que ele fez, porque a gente tá numa sociedade hoje que, vocês sabem, as pessoas não gostam muito de ler, né? Os grandes best-sellers não têm conteúdo humanitário ou assim, pra ajudar você na sua evolução ou pra engrandecer a sua humanidade, é um conteúdo mais de entretenimento mesmo. Então a gente tá com dificuldade, né, de ler os grandes mestres, de ler os clássicos. Então o cara fez um documento literário sobre a sociedade moderna, sobre aspectos muito importantes da sociedade moderna. Isso que eu acho o grande mérito dele. De uma forma, fantasiado de entretenimento, né? Se você tá buscando só um livro pra ler nas suas férias, ou uma coisa sem pensar muito sobre a questão da finitude humana do cacete A4, é um ótimo livro, porque ele é entretenimento, ele é um thriller, é eletrizante, é tenso, é emocionante, você se identifica com os personagens, a história se desenreda, assim, junto contigo, você quer saber o que tá acontecendo, a coisa é dinâmica, não tem nenhum momento que você fica, porra, é um saco passar daquele meio ali, né? Não, você come o livro com farinha, mas ainda assim é sobre questões muito importantes da gente discutir, da gente saber, da gente se inteirar, né? Então, olha, eu concordo com vocês dois, não à toa esse livro é um dos meus favoritos também. Eu gosto muito do Stieg Larsson, de toda a trilogia, principalmente do primeiro livro, pra essa narrativa mais de suspense mesmo, mais, enfim, que leva o leitor ao longo das páginas, né? E a única coisa que eu posso acrescentar aqui é agradecer muito o Juca por ter vindo, por ter agregado tanto com o cast aqui, que, por favor, o que, que foi isso aqui, hein, Juca? Pô, valeu, cara, eu adorei bater o papo com vocês, gostei do papo. É um assunto bom, aí o papo vai embora. Ah, que bom que tu gostou, cara, com certeza, assim, se puderes também, te chamarei mais vezes pra gravar com a gente. Show, show. Falar sobre livro é uma coisa que eu gosto muito. Então, Juca, publicamente, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo, cara. Muito obrigado por ter disponibilizado algum tempo na sua agenda aí, apertada. Volte mais vezes, como eu já falei. Valeu, Marcelo. Obrigado pelo convite, adorei bater o papo com vocês. Eu, volta e meia, tô lá no Rapadura Cast com o Jurandir Filho e o Mário Saldanha e Thiago e Barretão e Afonso, falando sobre filmes e discutindo também sobre outra mídia que é mais popular do que livro, né? Mas também é muito legal. E, pô, me convida assim que quando tiver livro bom pra falar, eu venho numa boa. É um bom papo. Então, o cast de hoje fica por aqui, o primeiro cast de 2013. Agradeço a todo mundo que ouviu a gente o ano passado, todo mundo que vai ouvir a gente esse ano. Juca, mais uma vez, obrigado. Diego, obrigado também. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo LivroCast. Is your love strong enough? Sejam todos muito bem-vindos ao LivroCast 21. Meu nome é Marcelo Zaniolo e eu espero que a Lisbeth Salander não esteja mexendo no meu computador. Eu sou o Diego Locou e dei apelido pra metade dos personagens do livro. Porra, vocês são foda, vocês me mandam umas entradas boas pra caralho? Porra, caralho. Agora eu vou ter que chegar uma boa. Agora eu vou ficar aqui até 2 horas da manhã.